Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme. Porque os dentes caem por onde os filhos saem. Porque os dedos murcham quando estou no banho. Porque as ruas enchem quando está chovendo. Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Porque a terra roda, porque deitar agora? Porque as cobras matam, porque o vidro embaça? Porque você se pinta, porque o tempo passa? Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem? Porque o sangue corre, porque que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve?